Once upon a time, a little criancinha was pendurated para o peito da cozinha. Para o peito da cozinha was break. And the little criancinha said, help me, help me, help me o caraças, não te penduraças.